Eu acho que aqui o termo correto seria... empalar. Sim, empalar. Também faço isso. Qual é o objetivo exatamente? As tuas férias vão para a lua! Tu acreditas em mim, certo? Certo? Eu acho que é melhor acreditar. Ai, com que tão duvidas de mim?